Como me afastar de ti se não há distância? Como me esconder se estás em todo lugar? Como não amar a ti se és o próprio amor? Como não acreditar nesta verdade? Tenho certeza de tua existência. Pelo sangue que corre em minhas veias e que leva a vida a todo o meu corpo e acende uma luz na minha alma. Mas a hora mais sagrada é quando seu espírito encontra o meu, você dentro. Que tu